vida, viagem, mil sensações. Só a terra que é santa, morrendo em contradições. Essa firme resposta que invade o ar. Presta atenção pros que fazem um segundo de amar. Se você não me quiser, começarei. Tudo tem sua maré, tudo é assim. Vai girando, vai girando, onde vai dar? Vai girando, vai girando, onde vai dar? Se um dia eu te alcançar.